Hoje eu só fumo planta, mano, proibido. Hash na casa do mano dele. Proibido, branco, cheiradão de MD. Minha bitch muito gangue, leva tudo e tu nem vê. Todas essas skins esperando se HTC. Minha família, meus irmãos, sei que depende de mim. Tu entrar no meu caminho, tua alma vai subir. São vários arrombados que quer ver o nego cair. Aí deu dia, aumenta essa vibe. Nós invoca a vibe quando lanço o Lego. Pra mudar a vibe, mano, eu puxo o berro. Nunca vou mentir, só pra massagear seu ego. Como neguinho, sonha com Grammy, se ele não dorme no plantão. Como neguinho, faz o cash sem botar o AK na mão. Proibido, racha na casa do mano dele. Proibido, branco, cheiradão de MD. Minha bitch, muito gang, leva tudo e tu nem vê. Todas as esquinas esperando se HTC. Chego de nave, piso fundo, bota lá pra voar. Quando eu broto com KL, eu só penso em lucrar. Tô com minha gostosa, eu fico tipo Bonnie Clyde. Gasto a lombra dentro do estúdio até tarde. Alemão no brota, dentro da favela. Minha K odeia, mudo ela, cospe e berra. Sempre passo parando tudo na MB amarela. Baby, sou rico, tenho luxo, te tiro da merda. Impossível não escutar o barulho que faz quando minhas correntes se chocar. Onde eu chego eu paro tudo normal pro lado de cá. Baby, eu sou sagaz demais, não vem procurando um cacá. Ei, ai, e meus niggas mal wave. Umas planta na seda, umas grip na baby boy. Ei, ai, ai, mais a noite na estrada. Outro estado, oh, ai. Outra mina que eu nem sei o nome. Neck no pé, o cordão é de ouro. CH é o touro. Se tu boia, não leva teu ouro. Se tu boia, não leva teu cap. Onde boa, fumando os mandados. Desde menor, não fecho com o estado. Nego ousado, arma na mão, na mão. Playboy não vai levar teu iPhone, irmão. Uma planta da pura, gosto do limão. Deixa o nego com a solidão. Tudo isso pelo meu irmão. O nego ousado, ele usa vilão. Toda semana tô num avião. Mas ela fala que amou o vilão. Tu fala que ama só vilão. Hoje é só vou. Planta, mano, proibido, racha na casa do mano dele. Proibido, branco, cheiradão de MD. Minha bitch, muito gang, leva tudo e tu nem vê. Todas as esquinas esperando se HTC. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.